Está escrito na Bíblia, venha nos mostrar o sinal de quando Jesus Cristo irá voltar. E tudo vem mostrando, em breve será a tua volta gloriosa pra tua igreja arrebatar. Então meu irmão, venha aceitar, aceita Jesus Cristo, senão você vai ficar aqui chorando e se lamentando. Teve a grande chance, ficou esnobando. Agora é o tempo de arrependimento, pois esse sentimento tem que vir lá de dentro. Jesus está aqui, ele vai te dar o perdão. Basta você abrir o seu coração. Ele é a luz, é a salvação, é o caminho certo. Ele eu espero e estou aqui somente a testemunhar que o Senhor Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará pra buscar a tua igreja. Jesus em breve voltará para buscar tua igreja. A tua igreja, ele em breve voltará para buscar. E dos seus olhos toda lágrima ele enxugará. Pois tristeza e dor lá no céu não haverá. E tudo vem mostrando que esse dia em breve chegará. E a Bíblia venha nos falar os sinais que hão de se cumprir antes de Jesus vir. Terremoto, fome, dor. Filho do seu pai guardando o rancor, o amor de muitos se esfriando. Isso é sinal de Jesus está voltando. E se você quer a salvação, entrega a tua vida a ele, meu irmão. Jesus em breve voltará pra buscar a tua igreja. Jesus em breve voltará para buscar tua igreja. E eis que vi um novo céu e uma nova terra, pois todos que estavam nela herdaram a vida eterna. E o sol já não existirá, pois a luz de Jesus ali brilhará. Porque estava no trono a se assentar, me disse assim: eis que faço nova todas as coisas, sou o princípio, o fim. E aquele que tiver sede, venha a mim, eu darei de graça da água da vida. Pois sou o autor da paz e da justiça, e estou aqui pra te perdoar. Basta você querer, basta me aceitar. Jesus em breve voltará pra buscar a tua igreja. Jesus em breve voltará para buscar tua igreja.